ZYC 658, Rádio Comunitária Bacanga FM 106,3, a primeira comunitária de São Luís, uma emissora da Associação Cultural da Área Itaqui Bacanga, Avenida Moçambique, número 9, Altos, bairro Anjo da Guarda, São Luís, Maranhão. Telefone 098-3228-1127. Endereço na internet www.radiobacangafm.com.br. E-mail radiobacangafm@hotmail.com. Direção-geral, Luiz Augusto. Eu sou a canção.